O assunto a ser colocado hoje aqui é tirando máscaras, retirando as máscaras, mas não essas máscaras que vocês estão usando, que a gente está usando por causa da Covid, é outro tipo de máscara, tá? Só para uma questão alegórica, algumas centenas de anos atrás, no início do, digamos assim, da idade moderna, aconteciam nas cortes do rei Luís XV, o rei Sol, lá na França, né? No Palácio de Versailles, muitas festas, muitos bailes. E eles tinham o costume de fazer esses bailes mascarados, mas com máscaras que realmente tu não conhecia quem era quem, né? E todos eles mascarados a rigor, com roupa e tal, né? Isso vocês já devem ter visto em filmes. E não é só coisa cinematográfica, não. Isso aí aconteceu de verdade. E aconteceu em outras épocas também, né? Mas por que eles andavam dessa forma? Por que eles promoviam esse tipo de baile, esse tipo de festa? Porque eles precisavam se esbaldar. Porque como ninguém conhecia ninguém, e quando a bebida rodava frouxa, ninguém era de ninguém. Eu não conhecia minha mulher não conhecia a mim, meu marido não conhecia. Ninguém conhecia ninguém. Então, né, na verdade, essas festas de mascarados terminavam em orgias. Porque todo mundo ficava com todo mundo, como ninguém tirava máscara, terminava, cada um ia para sua casa e ninguém sabia de nada, ninguém tinha traído ninguém. Para vocês verem a origem das máscaras. Não essas máscaras, tá, gente? Existem seitas hoje, existem algumas sociedades secretas que ainda fazem os seus rituais. Não dá para dizer que são macabros, mas são rituais, quando entram alguns iniciantes, mascarados, e incluem também mulheres. Esse tipo de sociedades, elas são secretas, eu saberia até o nome de algumas, mas não é o caso aqui que a gente vai falar aqui, porque a gente tem intenção aqui de falar de outro tipo de máscara. É a máscara que nós usamos no nosso dia a dia. Quem não usa máscara durante o dia a dia? Mais uma vez dizendo, não essa da Covid. Qual de nós consegue ser realmente autêntico? Será que nós conseguimos, quando nós vamos falar com um amigo, ou quando nós vamos falar com alguma pessoa, ou algum negócio, algum assunto que requer um pouquinho de cuidado, tal, será que nós estamos realmente limpos? O nosso rosto, a nossa caranga aqui, ela está realmente limpa ou ela está usando uma máscara? Como é que nós somos no dia a dia com as outras pessoas? Será que quando eu vou conversar com um funcionário meu, eu estou usando a máscara ou eu estou sendo sincero? Realmente eu tirei a máscara? Será que quando eu vou falar com meu patrão ou com meu chefe, me lembrei de um caso que aconteceu tempos atrás, não vem nada agora, mas o cara veio falar comigo e deu para ver, né, que o cara estava usando a máscara, né? Porque a gente percebe as coisas, né? Mas tudo bem, a gente faz de conta que não percebe e vira e mexe, as máscaras, elas estão aí no dia a dia. De 20 pessoas que a gente passa na rua, a gente está sabendo mais ou menos que 18 delas estão mascaradas. São os camaleões sociais. Conforme a situação, ela usa um tipo de máscara. Se ela vai para casa, ela usa um tipo de máscara. Se ela vai para o serviço, dependendo com quem que ela vai trabalhar, ela vai usar um outro tipo de máscara. Se ela vai num lugar, de repente, se divertir, que hoje não tem até muito lugar, mas conversar com os amigos e tal, de repente ser aquelas pessoas que gostam de pomposidade, que gostam de aparecer, que gostam de se sentir mais do que são, pá, eles vão usar as máscaras mais sofisticadas que existem. Por quê? Eles querem se sentir satisfeitos. Eles querem se sentir admirados. E lá dentro, como é que é o coração deles? A máscara esconde o nosso corpo físico, o nosso rosto. Por enquanto. E quando nós desencarnarmos, que nós não tivermos mais esse corpo físico, essa cara aqui, que não vai precisar nem mais usar essas máscaras aqui, né? Espero que não, né? Não vai dar mais para usar máscara. Perante Jesus, perante nossos irmãos que estão na espiritualidade, que nos viram no nosso dia a dia, os nossos guias, os nossos anjos guardiões, eles nos enxergam todos os dias sem as nossas máscaras. É uma bobeira de nossa parte, é uma idiotice de nossa parte querer usar máscaras para tentar querer parecer alguém diferente. É difícil isso, gente. Porque se nós pensarmos que nós estamos sempre sendo acompanhados, ou seria pelo nosso guia espiritual, ou pelo nosso anjo guardião, ou por algum companheiro da espiritualidade, que nos enxerga por dentro, gente. Eles nos enxergam como nós somos de verdade, sem máscaras. O que que resolve? O que que resolve? Nós nos mostrarmos mascarados para certas ocasiões. E o bonito é que com o passar do tempo e com a idade, eu já estou nos 62 anos, né? Eu converso com uma pessoa e eu já vejo se ela está mascarada ou não. Eu percebo na hora. Na hora que ela der a primeira palavra, eu já vejo se ela tem máscara ou se ela não tem máscara. Se ela está sendo sincera ou se ela não está sendo sincera. Se ela é verdadeira ou não. Percebam isso. Trabalhem esse vosso lado sensível da coisa. Vocês vão perceber logo, logo, quando eles chegarem para vocês, o primeiro olhar, você já vai ver que o cara está mascarado. E tem mais, se o cara chegar, se as pessoas chegarem para vocês e falarem para vocês e não olharem nos vossos olhos, ele tem duas máscaras, não uma. Porque as pessoas que falam com as outras pessoas sem olhar nos olhos é porque são pessoas falsas, pessoas que estão querendo mentir, pessoas que estão querendo alguma coisa não muito certa. Então, quando vocês forem, todos nós, da casa espírita, todo mundo, quem está aqui, está escutando, forem falar com alguém, olhem nos olhos. Se baixarem os olhos, se os outros baixarem os olhos, perdeu o teor da conversa. Não confie nessa pessoa. Porque os olhos, gente, eles falam mais do que mil palavras. Não é o exemplo que vale mil palavras. Os olhos, quando a gente enxerga os olhos de uma pessoa, a maneira que ele te olha, tu já está sabendo de tudo. Até talvez até o que ele vai querer falar contigo. Então a gente vai conseguindo com o tempo desenvolver essas capacidades, que são capacidades medianímicas, sim, claro que são, de perceber as outras pessoas. Só que, infelizmente, todos nós um dia, eu talvez antes que vocês, bem provável, né, porque eu sou mais velho, de repente eu e tu ali, né, nós vamos passar dessa para outra, né? E mesmo que nós estivermos usando alguma máscara, nós vamos ter que deixar ela para cá. Nós não vamos usar máscara no outro lado. Diga-me onde é que está teu coração, que lá estará teu tesouro. É isso, né, Miki? Diga onde está teu coração, que lá estará o teu tesouro. Então, não tem o que se esconder, gente. Nós não podemos nos esconder. A verdade é uma só. Eu aprendi uma vez com um cara. Ele era bem mais velho que eu. Eu conheci ele lá em Vitória do Espírito Santo. Ele dizia assim para mim, ele me chamava de Roberto. Ele dizia assim: Roberto, o que é certo nunca vai dar errado. E o que é errado nunca vai dar certo. Pensem, raciocinem. Pensem nisso, raciocinem nessas palavras. O que é certo nunca vai dar errado. E o que é errado nunca vai dar certo. Analisem. Vão deitar hoje e pensem nessas pequenas palavras aí. Analisem e vocês vão ver que é verdade. Muito obrigado.